chorando porque se não soube me amar. Preferiu me perder, olha aí como está. Oh, sofrência que machuca, menino. Tá chorando porque foi você mesmo que buscou o fim. Agora vive com saudade de mim. A minha falta tá te incomodando. Como vai me esquecer se estou na tela do seu celular? Se o pensamento insiste em te lembrar na sua mente. Coração doendo, coração doendo, está machucando. Chorando porque se não soube me amar, preferiu me perder, olha aí como está. Tá chorando porque se não soube me amar, preferiu me perder, olha aí como está. Coração do machucando, tá chorando porque Xandão Music Produções, a produtora do sucesso. Tá chorando porque foi você mesmo que buscou o fim. Agora vive com saudade de mim. A minha ausência tá te incomodando. Como vai me esquecer se o pensamento insiste em te lembrar? Se estou na tela do seu celular, na sua mente. Coração doendo, coração doendo, está machucando. Tá chorando. Machuca-me.